Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Estão a ouvir o 17º Secundário em Movimento deste ano letivo, um programa do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Agradecemos a vossa preferência. A equipa já está a postos em estúdio e vai dar início às rubricas habituais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então as nossas locutoras vão apresentar os temas que escolheram para hoje. Vamos já ouvir quais são. A nossa Inês Brás, na sua sugestão, na sua referência aos animais. Hoje, neste programa, vai ser nós e os animais, como os animais fazem bem à saúde mental das pessoas mais idosas. Muito bem. E a nossa Inês, a Inês Garcia. Hoje, nas notícias da mídia internacional, vou destacar as afirmações controversas de Jean-Marie Le Pen, que afirmou que a ébola pode resolver o problema da imigração da Europa. E nas notícias de âmbito local, destaco o projeto Viver a Ler Mais, para idosos, lançado pelas bibliotecas públicas municipais. Muito bem. E a Rita hoje é muito versátil, porque hoje é técnica de serviço e também está a apresentar a sua biografia, que hoje é de uma figura local. António Loureiro. António Loureiro. E também vai apresentar a sugestão cinematográfica da Mariana, que é... 3.069 dias. E também vai já apresentar a sugestão musical para hoje. Três temas muito bonitos para ouvir. Pode já apresentar então a música sugerida pela Bárbara Francisco, que está a fazer os seus trabalhos e que hoje não pode vir aqui ao estúdio. Então, Edith, vou apresentar três músicas: La Vie en Rose, de Edith Piaf, de Enay, Only Time, e Grace Kelly, de Mika. Edith Giovanna Gassion, mais conhecida como Edith Piaf, nasceu a 19 de dezembro de 1915 em Paris. Piaf é uma cantora francesa de música de salão e variedades. A sua voz mostrava o seu sofrimento durante a sua vida. Participou em peças teatrais e filmes. Este enorme talento está sepultado na mais célebre necrópole parisense, sendo ainda hoje um dos túmulos mais visitados pelos turistas. Morreu a 10 de outubro de 1963, nos Alpes Marítimos, aos 47 anos, com a sua saúde débil pelos excessos, pela morfina e toda a sua mágoa. La Vie en Rose é um tema lançado em 1946 e é um dos seus mais célebres temas. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, parle pas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. D'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en de tous les jours, uma compositora, cantora e instrumentista irlandesa. Começou a sua carreira musical em 1980 na banda Clannad. Rapidamente, em 1988, ganhou grande reconhecimento mundial através do seu álbum Watermark. Enya tem uma voz inconfundível, como notarão a partir do Only Time. Mika, nascido no Líbano, a 18 de agosto de 1983, é um cantor pop naturalizado em Londres. Deixou a sua terra natal no seu primeiro ano de vida. Já vendeu mais de 10 milhões de álbuns pelo mundo fora e foi indicada para os Grammy Awards Música Mundial em 2008. Este tema, lançado a janeiro de 2007, relembra a grande Grace Kelly, já que estreou há pouco tempo o filme sobre esta personalidade. Muito bem. Que foi atriz de Hollywood, como sabem, e depois princesa do Mónaco, porque casou com o príncipe do Mónaco. Foi assim um casamento de conto de fadas. Agora passamos ao nosso tema em análise do início do programa. E ele não podia deixar de ser a elevada abstenção nas eleições europeias do passado dia 25 de maio. Relembro os senhores ouvintes que a abstenção em Portugal rondou os 66% e no Conselho de Oliveira do Hospital os 68%. As questões que trazemos aqui é: a democracia estará em perigo com este alinhamento da população em relação às eleições? E porquê é que os cidadãos não votam? Relembro-vos... Há alguns aspectos importantes relativamente à importância de votar. Votar é um direito e um dever cívico de todos os cidadãos. Votar é participar na democracia e na forma como somos governados. Já dizia um iluminista do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que o voto estabelece um contrato social entre os governados e os governantes, e estes só têm o poder de decidir porque o povo assim o determinou. A abstenção é, por isso, um dos piores inimigos da democracia. O direito de voto universal que hoje conhecemos foi um dos direitos mais difíceis de alcançar pelo povo. As revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX instituíram o sufrágio censitário. Segundo ele, só os mais ricos votavam, a burguesia. O voto feminino foi negado até ao século XX. Só nas décadas de 30 e 50 começa a ser timidamente conquistado. Em Portugal, o voto plenamente livre tem apenas 40 anos, tantos quanto a democracia instituída por Abril. Se a maioria dos cidadãos não intervém, se não tem opinião fundamentada, se não vota, a democracia estará de facto em perigo? Deve preocupar-nos a juventude, que se mostra alheia ao processo político e que é supostamente a geração mais instruída de sempre, mas que, infelizmente, percebemos que ela se revela amorfa, desinteressante e inculta e que, lamentavelmente, parece não saber tirar partido do muito que tem. Tem escola, tem períodos de lazer, tem conforto, tem acesso a um consumismo até exagerado, talvez, e todo este bem-estar foi negado aos seus antepassados. Então é esta mesma juventude que tem tudo isto e que nem sequer se mostra interessada pela democracia. Eu trouxe aqui este tema porque me parece muito preocupante. Parece-me preocupante que 66% da população em Portugal não vote e que no nosso concelho 68% da população não vote. E que, sobretudo, entre estes não votantes estão maioritariamente jovens. E queria-vos perguntar, ainda nenhuma de vocês tem idade para votar, mas já não faltam muitos anos. Daqui a alguns anos já todas vocês são cidadãs e eleitoras, espero que conscientes. E tu também vais votar, Inês. Vais demorar mais um bocadinho, mas vais votar daqui a uns anos, minha querida. Um bocadinho? 8 anos é tanto. 8 anos é muito. Mas olha, para a Rita já só faltam o quê? 3? 2? 2 e tal? 3. 3. Para a Carolina faltam 4 e para... 3. Ah, não sabemos. A Carolina, recém-chegada agora aqui ao estúdio, não sabemos qual é o tema que ela vai abordar. Qual é? Então, Carolina, qual é o tema? Sobre o governo não sabe se este mês todos os funcionários públicos vão ter direito a salários. É sobre isso que eu vou falar. Oh, Carolina, tu não me assustes. Nós vamos, eu vamos já embora. E o primeiro-ministro? O primeiro-ministro disse que não sabia e a educação é um desses. É um desses. Sim. Tu não assustes as pessoas, Carolina. Tu não venhas aqui assustar as pessoas com esses temas. Bem, já te damos a palavra. Olha, quero saber agora a vossa opinião relativamente a esta questão da abstenção, da enorme abstenção. Apercebeste, Carolina? Apercebi. Que houve uma enorme abstenção. Então vamos dar aqui a palavra, em primeiro lugar, aqui à nossa Inês. Qual é a opinião dela relativamente a esta questão? Preocupa-te? Sim. Achas que é importante nós refletirmos sobre isto ou não? Não tem Sim. interesse nenhum? Claro que tem interesse e acho que é um ato de irresponsabilidade, não só dos jovens, mas também dos adultos. Porque não foram só os jovens que não votaram, também foi uma grande massa de adultos. É um ato, então, de irresponsabilidade e também pouco racional, porque nós demorámos muito tempo para conseguirmos a democracia. E graças à democracia nós temos o direito ao voto e acho que atualmente não estamos a saber usufruir desse nosso direito. Compreendo que o povo português esteja até descontente com a situação do nosso país, com quem nos governa, mas... E da União Europeia, porque neste caso exatamente. Também estava em causa a União mas Europeia. Mas acho que não é a melhor solução. As pessoas, é verdade, cada vez têm desacreditado mais nos nossos políticos. E talvez pensem que as eleições nacionais são muito mais importantes que as europeias. E se calhar até pensam que as europeias não nos vão afetar. Mas não é bem assim. E, portanto, acho que todos nós temos de pensar que se temos o direito ao voto, devemos votar, porque afinal estamos a eleger quem queremos que nos represente, lá fora e também aqui dentro do nosso país. Rita, a tua opinião? Eu concordo com a Inês, porque o povo está muito descontente com a situação em que estamos. Mas tu achas, olha, ouvimos dizer, até aos alguns políticos, que esta elevada abstenção, em parte, foi de protesto. Ou seja, alguma população não foi votar por protesto. Eu não acredito que tenha sido, obviamente, a maioria. Acredito que sim, que algumas pessoas, de facto, deliberadamente não foram como forma de protesto. Mas não justificam os 66%, não. Claro se calhar 20%, por aí. Não sei se essa estimativa se pode fazer. Provavelmente não, porque ninguém vai perguntar às pessoas porque é que não foram votar, não é? Nós é que vamos sabendo das pessoas que conhecemos que há uma ou outra que vai dizendo que não foi votar deliberadamente como protesto. Mas a maioria não é assim. A maioria é porquê, Rita? Porquê é que as pessoas não vão votar? Porque... Não acham importante? Não, professora. Eu acho que muitas delas acham que nós já estamos numa situação e o povo não... Na situação em que estamos, o povo já não pode fazer nada. Então, deixam-se ficar em casa à espera que os outros... Deixam os outros votar por eles. Por eles. Mas não é assim que se resolvem não os problemas. Não é correto, porque nós temos uma opinião própria e se estarmos a queixar dos políticos que lá estão e depois ficarmos em casa em vez de irmos expressar a nossa opinião, é um erro muito grande. É que cada vez que cada um de nós não vai votar, está a dar a possibilidade aos outros de escolherem por nós. Sim, exatamente. Não é? Porque assim quem é que decidiu? Estas pessoas foram eleitas com os votos de alguém. Sim. Que não foram com os votos das pessoas que não foram votar. E o nosso voto pode fazer a diferença. Exatamente, porque não nos esquecemos, um é pouco. Pois. Mas esse um vai se juntar a muitos outros que ou votam ou não votam. Ou votam A ou votam B. Sim. Inês, qual é a tua opinião? Eu acho que... Eu concordo com a Inês, porque também acho que as pessoas... Pronto... As pessoas do século XX demoraram muito tempo a conquistar o direito ao voto. E agora que o têm? Agora que o temos. Não votam? Não votamos, não sabemos usufruir dele. E eu acho que é um erro, então, sim, achas? É um erro muito grande. E eu acho que isso, neste primeiro ano, poderá não se sentir, mas mais tarde poderá acontecer... Olha, e tenho a impressão que a Inês vai ler ali um texto... Que está relacionado com isto. Porque a Inês até já pode fazer a leitura do texto para introduzir este tema, porque a Inês traz ali uma notícia que nos deve chocar a todos, porque eu penso que todos nós somos pessoas democráticas e todos nós acreditamos nos valores da democracia, da liberdade, da igualdade e, portanto, não somos racistas. Pois não. E vocês vão ver que ela vai fazer ler ali um excerto da campanha eleitoral na França. Em que já agora, nós que já estamos... Isto foi dito antes das eleições, em campanha eleitoral, pelo Sr. Jean-Marie Le Pen. O Sr. Jean-Marie Le Pen é o líder histórico do partido de extrema-direita, que por acaso ganhou as eleições em França. Depois deste comentário tão desagradável. E já agora vamos introduzir aqui o tema da Inês, porque é oportuno, aliás. Isto, o facto da extrema-direita estar a crescer na Europa, é uma consequência... Também desta brutal abstenção. Só assumir o controle, eu acho. Qualquer dia. Mas se calhar daqui a pouco, não sei se a Inês o aborda no texto, mas se não abordar, vamos lembrar aqui aos nossos ouvintes, que alguns podem estar um bocadinho esquecidos, o que é ser de extrema-direita e o que é que a extrema-direita defende. porque as pessoas não podem pensar que é o acaso votar ou não votar para a União Europeia, é que depois tem estas consequências. Então, Inês, introduz o teu texto. O fundador da Frente Nacional e patriarca da extrema-direita francesa, Jean-Marie Le Pen, entrou com um estrondo na campanha eleitoral ao considerar que as pressões de imigração que a Europa atravessa poderiam ser resolvidas com o vírus Ebola, cuja infecção provoca uma febre hemorrágica com uma elevada taxa de mortalidade. Numa conversa ouvida por jornalistas da agência France Presse, que acompanharam os bastidores de um comício da Frente Nacional em Marselha, Le Pen aludiu à explosão demográfica que alegadamente está a deixar a França e o mundo em risco de submersão. E logo identificou uma solução para a atual substituição da população natural. O Sr. Ébola é capaz de resolver tudo isto em 3 meses, declarou. O Ébola é um vírus altamente contagioso que até agora se manifestou em países africanos. Desde 1976, quando foi identificado, já matou mais de 1.600 pessoas. Uma epidemia na Guiné-Conakry fez mais de 80 vítimas no passado mês de março. Pouco depois, já no palco do comício, o presidente da Frente Nacional insistiu que a população francesa corria o risco de ser substituída por imigrantes. No nosso país e em toda a Europa, estamos a experimentar um fenómeno que é um cataclismo, uma invasão migratória que ainda só agora está no começo. Le Pen apontou uma agravante na crise de imigração europeia. Muitos imigrantes são muçulmanos e o Islão tem uma vocação conquistadora, principalmente quando se sente fortalecido pelos grandes números. Le Pen, de 85 anos, foi um dos candidatos do partido ao Parlamento Europeu. Anteriores declarações racistas, antissemitas e de incitamento ao ódio já lhe valeram condenações judiciais. Em 2005, o Parlamento Europeu votou para levantar a imunidade e obrigar o eurodeputado a pagar indemnizações a que fora condenado por um tribunal de Paris. Perante a indignação e a repulsa que as suas palavras em Marselha causaram no país, o candidato defendeu as suas observações, notando que estava apenas a mencionar o facto histórico de que os acontecimentos como guerras e epidemias influenciam as tendências populacionais a nível global. Em 1919, a gripe espanhola matou mais pessoas num ano do que a Segunda Guerra Mundial em 5 anos. O ministro da Agricultura e porta-voz oficial do governo francês, Stéphane Le Foll, lamentou as declarações inaceitáveis de Le Pen e alertou para a ideologia que representam. Todos aqueles que sugerem que a Frente Nacional mudou têm aqui mais uma prova que é o contrário. A sua filha e presidente do partido, Marine Le Pen, recusou comentar as palavras do pai. A Frente Nacional alcançou uma vitória histórica nas eleições europeias, com 25% dos votos, colocando a força de extrema-direita como a primeira força política do país, acima dos restantes partidos franceses. Pois, então vamos aqui recordar rapidamente o que é um partido de extrema-direita. Um partido de extrema-direita, vamos chamar as coisas pelos nomes, é um partido fascista. E o fascismo esteve em vários países europeus no poder há não muitos anos. Durante a Segunda Guerra Mundial tínhamos vários países, aliás foi o fascismo e o nazismo que precipitaram a Europa e o mundo para uma Segunda Guerra Mundial há 60 e poucos anos atrás. Portanto, ser fascista ou ser de extrema-direita é defender ideais racistas, xenófobos, em que não se defende a igualdade, em que não se defende a liberdade, em que não se defende eleições livres. Isso é ser de extrema-direita. E o que é assustador nestas eleições europeias é que em França, e na França é sobretudo assustador porque a França é uma das grandes potências europeias. E há vários países onde a extrema-direita está a subir. Este grupo ficou muito, como não, acho que ninguém esperava esta subida dos partidos de extrema-direita, também na Grécia, também na Dinamarca, também na Inglaterra. E o que se teme é que estes partidos vão para o Parlamento Europeu porque eles são contra a União Europeia. E portanto isto é um paradoxo, que é assim, se eles são contra a União Europeia não deviam estar a candidatar-se a lugares europeus. Mas eles vão com o objetivo de destruir a própria União Europeia. Esperemos que isso não venha a acontecer, porque se vier pode ser o descalabro para a Europa, pode ser o fim da União Europeia, o fim do euro e o fim da paz na Europa. Porque o projeto da União Europeia é também um projeto de paz. Isto é assustador. Isto que nós estamos a dizer é assustador e pode ser sobretudo assustador nos próximos anos na Europa e depois quem for vivo cá estará para confirmar. Porquê que a abstenção está relacionada com isto? Porque, reparem, nós em Portugal, felizmente, não temos nenhum partido de extrema-direita legalizado. Todos os partidos que concorrem são partidos democráticos. Se estes 60% da população votasse, estava a votar em partidos democráticos. E esses partidos democráticos iam ser reforçados no Parlamento Europeu. As pessoas não votaram. Se não votaram, o que está a acontecer é que estão a dar força a estes partidos de extrema-direita. E as consequências disto, se calhar, só as vamos tirar daqui a uns anos. Portanto, isto é extremamente preocupante. Depois, as meninas disseram aqui algo de importante também. As pessoas acharem que as eleições, estas eleições não são tão importantes como as, aquelas, como as legislativas, por exemplo, em que nós escolhemos uma Assembleia da República da qual sai um governo que nos governa cá em Portugal. Como isto é lá longe, em Bruxelas, não nos interessa nada, não tem nada a ver connosco. Isto é profundamente errado. Não sei se as pessoas têm a noção de que grande parte do que nós cumprimos todos os dias já vem de Bruxelas, não é determinada em Lisboa, porque nós estamos numa união que dita regras. O ano passado esteve aqui aos microfones uma colega vossa que foi a Bruxelas, não, a Estrasburgo, ao Parlamento Europeu, e ouviu lá de um senhor deputado que 80% do que nós cumprimos em todos os países da União é determinado em Bruxelas. Ou seja, afinal, as questões de Bruxelas interessam a todos nós portugueses e a todos os europeus. Portanto, reparem a gravidade do que é as pessoas estarem-se a aliar disto. Depois queria que não se esquecessem de um pormenor. Porquê é que a juventude não vota? Então reparem, nós temos uma juventude, estamos a falar de jovens de 18 anos, 19, 20, 20 e poucos, gente que andou muito tempo na escola, gente que teve a instrução que os pais não tiveram, teoricamente são muito mais conhecedores do que eram os pais ou os avós na idade deles, a quem o futuro deve interessar muito, teoricamente, não é? Porque o futuro vai ser mais vosso do que meu, porque vocês teoricamente terão muito mais esperança de vida, não é? Porque são muito jovens. Então é a vocês que vos interessa sobretudo o futuro de Portugal e da Europa, mais a vocês do que aos mais velhos. Então há aqui um contrassenso qualquer, há aqui um conjunto de contradições. Porquê que esta juventude, porquê que vocês acham que a juventude se está a aliar do processo político? Porquê é que não vota? E é verdade, por exemplo, nas câmaras de voto aqui em Oliveira, a percentagem mais elevada da abstenção foi na mesa de voto onde votavam os mais jovens. Portanto, isto é uma realidade e parece que foi por todo o país assim. Querem opinar em relação a isto? Eu acho que se calhar... Diz, Inês. Eu acho que se calhar os jovens não votam porque acham que ainda não... As decisões que vão ser tomadas ainda não os vão afetar a eles. Mas mais tarde vai... Mas papel vai se, exatamente, mas o papel vai se inverter e aí sim eles vão perceber-se que talvez se tivessem votado antes podiam ter mudado o que no futuro poderá acontecer. Neste caso, a extrema-direita alastrar-se pela Europa. Mas digo-vos uma coisa, não é estranho. Então, nós há uns anos atrás, por exemplo, lembramos-nos quando estudamos história que os republicanos de 1910 impediram as mulheres de votar e os analfabetos. Porque as mulheres também eram maioritariamente analfabetas. Quando, em 1910, mais de 80% das mulheres portuguesas eram analfabetas. E, portanto, os republicanos não quiseram que elas votassem também por causa disso. Não foi só, mas sobretudo por causa disso. O que tem alguma lógica. Uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não tem conhecimentos, não percebe como é que funciona a política, faltam-lhe conhecimentos e, por isso, não vota em consciência. Mas nós hoje não temos, felizmente, temos uma taxa de analfabetismo que está a descer drasticamente. As pessoas hoje vão à escola, cada vez até mais tarde, vocês têm escolaridade obrigatória de 12 anos, os jovens que agora estão na casa dos 20, pelo menos tiveram escolaridade obrigatória até ao 9º, muitos têm a oportunidade de fazer o 12º, muitos, felizmente, têm a oportunidade de ir para o superior. Então esta gente, que teoricamente é mais instruída de sempre, está a demonstrar este desinteresse pelo mundo que o rodeia. O que é que se passa? Isto que é um paradoxo, não vos parece? Rita, ias falar? Sim, mas o que eu ia dizer também era porque as pessoas não votam, porque, nestas eleições pelo menos, porque desconheciam para que é que elas serviam. Por exemplo, a minha mãe não foi votar e depois em casa estava a dar os partidos na televisão e quem é que tinha ganho, e ela perguntou-me para que é que serviam mesmo estas eleições. Pena que ela não tenha feito ao contrário. Antes das eleições, tentar exatamente, informar-se, porque é sim. Isso que nós, cidadãos eleitores, quando temos dúvidas, devemos procurar estar atentos à comunicação social, aos programas partidários, para saber, porque todos nós, à medida que crescemos, vamos definindo a nossa ideologia, se é mais à esquerda, se é mais à direita, tendo em conta a forma como também fomos educados, tem a ver com aquilo em que acreditamos, não é? E, portanto, cada pessoa é natural que siga um caminho ou outro. Mas para isso nós temos que nos procurar informar. Porque sem nos informarmos, como é que eu sei se voto em A, se voto em B e voto em C? Tenho que me informar. É isso que esperemos que nas próximas eleições as pessoas tomem alguma consciência. E por isso é que estamos a dizer aqui estas palavras. O importante é que, se olhar no futuro, sobretudo os jovens e os menos jovens, tomem consciência da importância de votar. Porque senão é assim. Se não se vota, o que é a democracia? Pois. É que a democracia, estudam os meninos, que nasceu na Grécia, e demo é povo e cracia é poder. Portanto, é poder do povo. É poder do povo porque o povo vota, expressa a sua vontade. E nós, cidadãos, temos outras formas de nos expressar para além do voto. Mas o voto deve ser sagrado. Eu enquanto cidadã, que sei que o voto, sobretudo o feminino, levou tantos anos a conquistar, só em pleno século XX é que a mulher conseguiu votar, eu não ficaria nunca bem com a minha consciência. Ficar em casa e dar possibilidade aos outros escolherem por mim. Acho que é um direito que eu tenho, que não abdico, não abdicarei nunca, mas também é um dever. Eu não me sentiria bem, porque pertenço a esta democracia, quero ajudá-la a construir e tenho direito a expressar a minha vontade, nem que seja o voto em branco. Porque uma coisa é votar em branco, pode ser uma forma de protesto. Ficar em casa e dizer que se faz por protesto, não concordo. Então vamos lá e expressamos o voto em branco. Que aí sim, percebe-se que o voto em branco é de certeza um voto de protesto, porque de facto a pessoa chega lá, vai votar, vai cumprir o seu dever, mas expressa claramente que não concorda com nenhum daqueles partidos. Mas a maior parte destas pessoas não foi voto branco. Estas pessoas foi gente que ficou em casa. E isso é que não pode ser uma democracia. Porque reparem qual é a alternativa. Então se não votam, para que é que há eleições livres? Então se não votam, para que é que querem a democracia? Então, se calhar, mais vale a ditadura. Não é? Oh Carolina, tu gostas tanto de política, estás muito calada. Não, o que é que tu achas disto? Aproxima-te o microfone. Eu acho que os jovens, eles não têm, acho que já não têm a noção. Ou ainda não têm? Ainda não têm, eles já, supostamente já deviam ter a noção porque aprenderam na escola. A importância do voto. A importância do voto. Eu acho que eles perderam a noção e, como sempre, tiveram o direito ao voto e sempre ouviram falar dos pais, dos avós, dos pais, pelo menos, que iam votar nas legislativas, nas europeias, etc. Agora eles pensam, este ano não voto, voto para o ano, acabou. Pronto, paciência. Tanto faz votar tanto agora faz como votar. Mais tarde. Eu acho que eles não têm a noção das consequências que isto poderá vir a ter. Não sei se tu reparaste que eu fui aqui assim um bocadinho drástica quando disse que esta juventude, que aparentemente é a mais instruída de sempre, aparentemente, pois, porque está mais tempo na escola, pois, tem mais acesso à instrução do que nenhuma outra geração teve, aparentemente é a mais instruída, é a que sabe mais. A minha tia, que fez até à quarta classe, acho eu, se não me engano, ela vai todos os anos votar sempre. E acha isso um dever sagrado, não é? Isso, claro. Agora, jovens que andaram pelo menos até ao 12º ano ou até ao 9º, Não fazem isso, é isso que é um bocado aborrecido, porque... É muito aborrecido, é muito, e pior do que aborrecido é muito grave. Olha, mas é que ao mesmo tempo eu digo aqui que esta juventude é inculta, eu também acho. Desinteressante e não sabe tirar partido do que tem. Porque se calhar os jovens têm muito, têm conforto, não passam fome como passaram os seus avós, não andam descalços, têm tudo de mão beijada. E ter tudo de mão beijada, não percebem a sorte que têm. Pois é, a extrema-direita a lastrar-se na Europa. Mas é que depois isto pode voltar outra vez. E assim, nós não podemos pensar, se olharmos para a história, não podemos pensar que agora estamos neste caminho e vamos estar sempre cada vez melhor. Não. Nós podemos voltar a ter guerras, nós podemos voltar a ter uma guerra mundial. Estou com a extrema-direita a lastrar-se pela Europa. Aliás, a Inês, que já estudou este ano o fascismo, sabe que o fascismo é militarista e é imperialista por natureza. Aliás, vocês veem isto e esta saída. Foi só um, porque eu li uma notícia no Público que falava de imensos. Era, já não me lembro de que país era, mas era o líder de um partido que dizia que os judeus deviam assinar um documento em que diziam que eles eram um perigo nacional e um perigo mundial. Ou seja, temos aqui a reedição, que é a reedição do nazismo. Exatamente. E da perseguição que foi feita. Não nos podemos esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial, que só foi há 60 e poucos anos, foram mortos na Europa 6 milhões de judeus nas célebres horrendas câmaras de gás. 2 milhões eram crianças mais novas do que vocês e foram mortos só porque eram de uma etnia diferente que, por acaso, o nazismo que estava no poder achava inferiores. Isto pode voltar a acontecer. Aliás, é o que este senhor aqui defende. Os africanos são demais, não servem para nada, estão a querer vir para a Europa estorvar-nos, vamos matá-los. E atenção. Do país que... De França, que é um país que já é avançado, tem um grande... Que é uma grande potência. Eu não percebo. E que é tradicionalmente um país democrático. Ele sempre defendeu a igualdade, a fraternidade. E agora... Dizes bem, a Revolução Francesa... Sempre defendeu a igualdade. Sempre defendeu a igualdade, a liberdade, a fraternidade. E agora vem este senhor, com 85 anos, mas, dizer isto. Mas atenção, ele ganhou as eleições. Pois é, isso que me assusta. Como é que alguém votou nele? Como é que um povo... A maioria da população francesa votou nele. Como os franceses votaram neste senhor? É o que me assusta. É tudo isso que nos deve levar à reflexão para que isto um dia não nos venha realmente perturbar a vida destes que andamos aqui descansados. Pois, como nós, somos um povo pacato, somos... Pronto. Pois é. E que não votamos, que até achamos que é uma chatice ter que sair de casa e ir votar. apetece, está agora toda ao Benfica. Pois é, ou então é confortável ficar em casa. Naquele dia nem estava. Eu costumo dizer, quando está calor as pessoas vão para a praia e por isso não votam. Pois, quando está a chover é desagradável sair de casa, mas naquele dia nem estava, nem muito calor, nem muito frio. E muitas pessoas usam aquela desculpa que é não têm tempo. Mas até são ocasiões pontuais, não é todos os dias que se vai votar. E estamos a decidir realmente uma coisa importante. Vota-se nos minutos. Exatamente. E vota-se. Vota-se e, rapidamente. E também há pessoas que têm aquela desculpa, não sabia, esqueci. Mas a comunicação social está sempre a avisar. É preciso andar até muito aliado para não saber que há eleições. Uma hora de campanha de que reclamamos de toda campanha eleitoral. Uma hora. Agora, as pessoas não têm desculpa para não irem votar. Pois não, Carolina, e as pessoas não se podem aliar do processo político, porque a política está na nossa vida diária, não é dos políticos. Pois é. Nós ouvimos, a política é o centro, nós ouvimos falar disto todos os dias. São eles que estão, tu há pouco estavas a dizer, as pessoas não sentem que a sua vida é perturbada pelas consequências das eleições. É, porque nós votarmos no partido A ou no partido B, depois vamos ter as consequências todos os dias, os impostos que pagamos, os programas escolares que temos que estudar, o tempo que estamos na escola, os salários que os vossos pais ganham, os cortes que têm ou não, a saúde que têm ou não, tudo é determinado pela política. Inês e Rita, as pessoas pensam que as decisões são tomadas em Lisboa e os nacionais é que têm a culpa. Mais de metade das decisões são tomadas em Bruxelas, pelos senhores que nós elegemos para a União Europeia. As pessoas não têm noção disto. Pois é. E depois queixam-se. Que isto está mal. Que isto está mal. E depois não votam. Pois é. É um contrassenso, não é? Não se podem queixar. Pois é. Bem, temos que avançar. Querem acrescentar? Alguém quer acrescentar algo? Não? Já não? Então podemos passar às... Olha, nada como estar com os animais, minha querida. Porque os animais, nós e os animais... Olha, eu acho que realmente a parte melhor da natureza até ainda são os animais, não te parece? É. Se calhar eram mais conscientes a votar do que os seres humanos. Provavelmente. Say if your love grows. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou falar de como os animais fazem bem à saúde mental dos idosos. A maior parte das pessoas mais idosas, quando ficam sozinhas, necessitam de alguma companhia. Por isso, a maior parte das vezes, arranjam um animal de estimação. Este fará com que possam conversar com ele, levá-lo a passear, alimentá-lo, preocupar-se e assim sentir que têm alguém com quem viver. Os idosos voltam a sentir-se úteis. Deste modo, são evitadas as depressões, nomeadamente nos idosos que vivem em lares ou sem família e falam sempre de doenças. Paralelamente, sempre que vão passear o seu animal, os idosos são obrigados a caminhar e assim melhoram a sua forma física e combatem algumas doenças próprias da idade, como a obesidade e o colesterol. Cada pessoa deve procurar adotar um animal que seja amigo e que se adeque ao espaço que possui. As pessoas que possuem um espaço pequeno devem escolher um animal de pequeno porte. Agora, caro ouvinte, se este é o seu caso, já sabe o que tem de fazer. Adeus e até ao próximo programa. Muito bem, Inês. Eu acho que o teu conselho é muito, muito útil. De facto, uma pessoa idosa, se sente só, arranja um cão ou um gato, ou pode ser outro animal. Geralmente, Sim. Se calhar, os que fazem mais companhia, se calhar até ainda é o cão, que é muito mais afetuoso. Sim. E é como tu dizes, olha, a pessoa deixa de se sentir só, fala com ele, vai passeá-lo, sente-se útil porque está a acompanhar o animal, cria uma relação de afetividade extraordinária Sim. E é útil para os dois. Além disso, vamos deixar aqui o repto. Há muitos animais abandonados. Há muitos animais ali no canil, aqui em Oliveira do Hospital, com o senhor Paulo Jorge Lourenço Marques, creio que é assim o nome dele, ali junto à Fundação Maria Emília Vasconcelos. Ele tem muitos cães ao seu encargo e gatos, que Sim. A maior parte deles abandonados pelas pessoas, e que ele cuida. Se algum das pessoas idosas que vai seguir o teu conselho, ou menos idosas, quiser um animal, é só dirigir-se a ele. E, professora, eu por acaso já lá fui numa visita de estudo e vi... O número de cães e de gatos Sim. Que ele tem, enorme. E vi lá cães muito bonitos, pequeninos, recém-nascidos, muito bonitos. Mesmo muito lindos. Portanto, se quiser um cão maior, um cão mais pequeno, Sim. Um gato bebê, um gato adulto, pode perfeitamente dirigir-se ao Sr. Paulo, que trabalha ali na Fundação, atrás do Tribunal, toda a gente conhece o espaço, onde ele tem um canil, e eu penso que ele ainda tem um outro a alguns quilómetros daqui, mas eu ainda há pouco tempo me disseram que ele tinha 140 cães. Sim, e também por volta desse número de gatos. Portanto, animais é o que não faltam, prontos a irem para uma casa. E até cavalos. Ele tem lá, pelo menos na altura que eu fui lá, que foi há um ano, tinha lá 4 cavalos. Aliás, eu admiro muito este senhor. Nunca falei para ele pessoalmente, mas eu acho que ele faz uma obra meritória, porque Sim. Eu também gosto muito de animais como vocês, e eu acho que ele faz uma obra meritória em Oliveira do Hospital. E faz o contrário daquilo que muitas pessoas com maus instintos fazem. Uns abandonam e ele trata, e ele cuida, e ele guarda. Agora há uma campanha muito gira, só agora, contra o abandono dos animais, que é assim com os atores todos enraivecidos a falarem. Ainda não vi, mas deve ser interessante. Todas as campanhas sobre este assunto eu acho que são oportunas. Por acaso, eu não tenho nenhum animal de estimação, porque eu vivo num apartamento e pronto... Não estão criadas as condições, mas um dia podem estar. Um cão ou um gato num apartamento era um bocado complicado, porque pronto. Há quem tenha. Tinhas era que ter uma série de regras e vir passeá-lo à rua com frequência. E não podia ser um animal de grande porte, obviamente. Pois não, é isso. A minha irmã agora está de jogo. Ai, todos os dias fez aos meus pais. Ainda o assunto ainda vai ser discutido lá em casa. Já sabes o sítio onde podes ir, caso queiras um animal. Eu acho que as pessoas devem adotar e não comprar os animais. Porque estes estão à procura de um dono. Estes estão à espera de alguém que lhes dê carinho e que lhes dê alimentação. Olha, Rita, tu queres falar sobre o assunto? Sim. Diz. Sim. Há um vídeo muito interessante na internet e é um assunto que a Inês pode abordar, que é sobre o que o homem está a fazer não só aos animais, mas também ao planeta. Estamos a destruí-lo. Sim, uhum. Sim. Toda a poluição que existe agora e que é provocada pelo homem afeta também o habitat e a vida dos animais e a nossa própria. Mas há coisas que são desnecessárias fazer, por exemplo, as peles que são retiradas. As focas, a pele que é retirada das focas, esse processo é feito enquanto elas estão vivas. E eu acho uma barbaridade. É isso, e como o abandono dos animais, não há necessidade. Se eu não tenho condições, não condições tens. Condições para ter um animal em casa, não vou adotar. Exatamente. Ali a Carolina está a dizer bem. Ela, por enquanto, não tem as gostava de ter um animal, mas não estão as condições reunidas. Portanto, não vai aventurar-se a trazer um animal que depois não consiga tratar como deve Exatamente. Ser. Os animais são uma grande responsabilidade. Exatamente. Vamos de férias. Onde é que deixamos? Nós temos que acautelar a família, não podemos abandonar na rua. Exatamente. E depois voltá-la a trazer para casa. Claro que não, claro que não. Temos que ser conscientes e responsáveis. Tem que haver uma certa consciência. Mas olha, esta situação que ela referiu, que a Rita referiu das focas, lembra-nos que é nestes momentos que tenho a sensação que nós, seres humanos, por vezes somos inferiores aos animais. Não é? Nestas atitudes que tomamos. Mas ela também diz uma coisa muito assertiva. É que não tínhamos consciência que todo o mal que estamos a fazer ao planeta se está a voltar contra nós. Todos os cataclismos que nós estamos a assistir, a própria desertificação de algumas regiões do globo, a poluição vai nos matar e vai matar a humanidade se o homem não acorda a tempo. Diz, Inês. Oh, professora, eu sobre isso dos habitats, eu vi um vídeo há algum tempo no Facebook que era uma campanha contra os KitKats, que para fazerem os KitKats estavam a matar, estavam a cortar uma espécie de árvores da África que eram o habitat dos chimpanzés. Pois, é que estraga-se depois toda a cadeia, não é? Aliás, aqui há uns tempos tivemos aqui a Ana Luísa que falou precisamente disso, que às vezes o homem não percebe que quando mexe numa pequena parte de um habitat está a pôr toda essa cadeia em causa. Muito bem, é um tema interessante. Aliás, eu estou com vontade, e acho que vocês concordam comigo, se não for este ano, no próximo ano nós temos que entrevistar este senhor Paulo Lourenço Marques, que é assim que ele se chama, que faz uma obra muito meritória em Oliveira, e ele merece, de facto, quer o nosso agradecimento, quer o destaque, e até dar a conhecer Sim. também a sua obra, que muitas pessoas já conhecem, mas pode, é como tu dizes, pode haver até uma pessoa idosa que esteja interessada em adotar, Sim. e às vezes não sabe onde encontrar o animal, não precisa de o comprar. Onde encontrar e onde ir para o adotar. Exato, então dirige-se aqui a Oliveira do Hospital, atrás do Tribunal, Fundação Maria Emília Cabral, e tem lá muitos animais para adotar, de todos os tamanhos, de todas as idades, cães e gatos, sobretudo. Muito bem, passamos a uma sugestão que nos é enviada pela Mariana Turgal, mas que a Rita vai passar a ler, que é precisamente no próximo fim de semana, se tiverem tempo, vão ao cinema para ver. 3.069 dias. Então vamos ouvir. Natasha Campos é a protagonista deste filme, baseado numa história verídica, sequestrada aos 10 anos de idade, passou mais de 8 anos em cativeiro. Aprisionada numa cela na cave da casa do seu raptor, Wolfgang, desde 2 de março de 1998. Quando se encontrava a caminho da escola, conseguiu fugir em 23 de agosto de 2006, com já 18 anos. O caso foi descrito como um dos mais dramáticos da história criminal da Áustria. Isolada do mundo, da infância, ao fim da adolescência, foi submetida ao todo tipo de humilhação psicológica e sexual, tortura física, com sovas constantes e a privação de comida e luz. A sua fuga causou o suicídio do seu sequestrador, uma comoção nacional e uma crise no governo e nos serviços de segurança do país com relação às falhas descobertas e erros na investigação policial durante os anos em que esteve desaparecida e que poderiam ter levado à sua libertação mais cedo. Pois. Todos nos lembramos deste quadro dramático. Sim. É um filme que com certeza nos deverá levar à reflexão. Cá está o pior do ser humano. Exatamente, a crueldade não só com os animais, mas também com outras pessoas. Com os humanos. Exatamente. Carolina, é a altura de tu pôres aí a política em ordem. Então diz-nos. Estás preocupada com o que o Sr. Primeiro-Ministro disse? O Primeiro-Ministro, acho que foi... Há um dia ou dois. Sim. Disse alertou o país que alguns serviços públicos não vão ter salário este mês. Poderão não ter, tu não assustes as pessoas. Poderão não ter, vá. Alguns poderão não ter. Tu vais pôr o Conselho de Oliveira do Hospital em pânico, a pensar que as pessoas não vão receber. Então, vamos ter calma. Então relata o que tu tens aí. Eu vou passar a ler e depois pronto. Falamos. O chumbo de 3 normas do orçamento pode colocar em causa o último cheque da Troika a Portugal, refere o Primeiro-Ministro. Há serviços de Estado que não conseguirão repor já este mês os salários dos funcionários públicos, dando sequência às decisões do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional chumbou 3 das medidas do orçamento. 3 das 4 medidas. Pronto. Sim. 3 das 4 medidas do orçamento, daí esta notícia. Avisa Passos Coelho. Para o primeiro-ministro, poderá criar-se uma situação de dificuldade em que nem todos os serviços estarão em condições de poder pagar os salários. Daí poder ser necessário fazer alguns acertos em juros. Uma situação que decorre do timing em que ocorreu a decisão do Tribunal Constitucional, defende. O primeiro-ministro diz ainda que pode estar em causa o último cheque da Troika, que está ainda por entregar a Portugal. Afirmou também que com a decisão do Tribunal Constitucional, a decisão de mandar pagar a última tranche que Portugal deveria receber depois do programa e da 12ª avaliação foi reaberta. O que quer isto dizer é que, como nós sabemos, 3 das 4 medidas foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional, eram inconstitucionais. E eu acho que o Tribunal Constitucional fez bem, eram inconstitucionais, não podiam ser postas. Eu acho que é prática. Bem. Não podia. Então, nós seguimos uma Constituição. Já agora, Carolina, a Constituição é o conjunto de leis base de um país. Sim. Nenhuma outra lei pode ir contra a Constituição, porque somos uma democracia, até ver. Se nós seguimos um conjunto de leis, o governo não pode estar a legislar contra a Constituição. Claro, que se possa rever a Constituição é outra coisa. Exato. Agora, o governo não pode impor leis que inconstitucionais. Isto não faz sentido. Olha, Carolina, mas eu vou descansar, porque assim, eu creio que nenhum funcionário também público vai deixar de ser pago. O que o senhor passa, o senhor, exatamente, o senhor primeiro-ministro provavelmente não gostou do chumbo do Tribunal Constitucional. Eu também acho que é isso. E agora vai, agora assim, estão a ver o que vocês fizeram, agora os portugueses exatamente. Não vão receber. Quer responsabilizar os juízes que assim decidiram. Porque agora os portugueses poderão ficar em maus lençóis. Eu acho que é isso. Porque um país não ter dinheiro para pagar aos funcionários públicos, isto é o quê? Está no caos. Isto é só o quê? Poderia, não é? E depois vem aqui falar do último cheque da Troika. Pronto. Está reaberto. Está-nos a assustar. Eu acho que sim. Mas eu acho que não passa disso. De qualquer forma, no próximo programa, quando gravarmos o próximo programa, creio que ainda não é a altura de receber salários. Porque senão eu já te confirmava se recebi ou não. Se não recebi, não volto cá. Não é? Ora. Não ando cá. Preciso de dinheiro para viver, como toda a gente. Claro. Pronto. Então, e preciso que o trabalho seja pago. Eu, quando li esta notícia, fiquei isto. Parecemos umas fábricas ou empresas que às vezes chegam ao final do mês. Olha, não temos pagar para o próximo mês. O Estado faleu, não é? Hoje não temos muito dinheiro, tivemos de pagar as coisas. Oh, Carolina, mas há aqui uma pequena falha. Nenhuma de nós está aqui a trabalhar para ganhar, porque todas nós estamos cá a título gratuito. Pronto. Mas eu estava a referir-me em relação ao meu trabalho profissional, pois. Sim. Menina Rita, temos uma biografia de um oliveirense para ler. António Loureiro. Uma pessoa que muitos oliveirenses que nos estão a ouvir se recordam, ainda não faleceu há muitos anos, foi uma pessoa importantíssima no panorama económico do Oliveira do Hospital, como a Rita nos vai contar. Nascido no concelho de Oliveira do Hospital, em 26 de fevereiro de 1922, na povoação de Santo António do Alva, fez localmente os seus primeiros estudos, com a passagem também pelo antigo Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Seria no Porto que completaria a sua formação em Engenharia Civil, com o grau de Agente Técnico de Engenharia. O pai era chefe de conservação de estradas, mas muito hábil na arte de desenhar. O fator genético terá sido o grande responsável por todo o jeito que se lhe conhecia como desenhador. Ao longo da vida foi desenhando as moradias dos seus familiares e amigos. Começa, ainda estudante no Porto, a sua vida profissional, associando os estudos ao trabalho, num paralelismo agradável e necessário, porque o dinheiro escasseava e as responsabilidades familiares já existiam. Concluído o curso, regressa ao Oliveira do Hospital. Seria na Câmara Municipal, como engenheiro, que iniciara a sua atividade profissional. Todavia, o espírito empreendedor já imperava, levando-o a trocar o lugar certo pela incerteza do risco. Teve então início a sua atividade empresarial. Fundou uma serração de madeiras com carpintaria integrada. Cria assim os primeiros postos de trabalho. Alguns dos seus operários de então são hoje empresários de sucesso. Em simultâneo, inicia-se também na construção civil e obras públicas, com obras de grande vulto e também de saneamento básico, destacando sobretudo a qualidade das construções, ainda hoje patente em edifícios como o Palácio da Justiça, a Pousada de Santa Bárbara, o Hotel São Paulo, o mercado municipal, o posto da Guarda Nacional Republicana, etc. Com créditos já firmados no campo empresarial, foi convidado para estruturar e posteriormente gerir como administrador delegado uma empresa de aglomerados de madeira, a Gloma, onde se manteve até que a Sonae adquiriu, cessando dessa forma a sua administração. Empresa marca desta cidade, o seu nome será sempre indissociável do de António Loureiro, que foi no seu seio patrão, amigo, companheiro. Simultaneamente com a Gloma, completaria a sua atividade particular com uma fábrica de portas, Portazel, e com outra de pré-esforçados, Premac, que integrava a sua empresa, denominada Portiviga. Retoma-se o seu percurso, aludindo a que também integrou a comissão instaladora da Fundação Aurélio Amar Diniz, designado por Portaria Ministral de 21 de agosto de 1944, que nomeou uma comissão que exerceu funções até à constituição dos corpos gerentes, juntamente com outras figuras de região. Desempenhou ainda as funções de comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital entre os anos de 1947 e 1949. Falecido a 18 de maio de 1996, foi homenageado a título póstumo em 7 de outubro desse mesmo ano, no Dia da Cidade. A Câmara Municipal perpetuou-lhe a memória através da atribuição do seu nome a uma das ruas desta cidade. E muito bem. Aliás, fazes muito bem, Rita, relembrar aqui figuras que se destacaram no nosso concelho, em primeiro lugar porque elas merecem ser homenageadas e lembradas, e depois porque é uma forma de dar a conhecer às novas gerações que tivemos pessoas que se Oliveira do Hospital hoje é o que é, deve-o a várias pessoas que cá investiram, que cá ficaram e que deram o seu melhor. E foi o caso do engenheiro António Loureiro, que muitas pessoas ainda se recordam. Muito bem, vamos passar também para uma notícia de âmbito local, Inês. Exatamente. Viver a Ler Mais é um novo projeto das Bibliotecas Públicas Municipais e do Município de Oliveira do Hospital, que pretende envolver os idosos, que são utentes nas instituições particulares de solidariedade social, IPSS, proporcionando-lhes o acesso mais facilitado ao livro e à leitura. O projeto que foi apresentado às IPSS no arranco da 19ª Feira do Livro de Oliveira do Hospital constituiu mais uma atividade diversificada para esta faixa etária, como adiantou a vereadora da Cultura, Graça Silva. Considerando a biblioteca pública uma porta de acesso local ao conhecimento que possibilita condições para uma aprendizagem ao longo da vida, com este novo projeto pretende-se oferecer serviços aos utilizadores idosos, que estão impedidos de a visitar, assegurando desta forma que está disponível para todos. O projeto Viver a Ler Mais tem como objetivos a promoção da leitura, sendo a biblioteca um agente de consolidação de hábitos de leitura ao longo da vida, garantir o acesso a todos alargando a oferta, trabalhar em parceria com outras identidades da comunidade e promover as bibliotecas municipais de Oliveira do Hospital. Como foi apresentado às instituições concelhias, a adesão a este serviço é gratuita, quer para as instituições aderentes, que se devem inscrever como utilizadores coletivos, quer para os utentes que também se devem inscrever como leitores e colaboradores da IPSS. Para implementar este novo projeto de colaboração, a biblioteca desloca-se mensalmente às instituições de idosos, deixando livros, revistas, jornais, que podem ser requisitados por idosos e colaboradores da instituição. A poucos dias de completar 3 anos de funcionamento, a Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital lança este novo projeto que alarga também às bibliotecas de Lagares da Beira e que vem complementar o sucesso alcançado com outra iniciativa também implementada desde 2011. Trata-se do projeto Lar na Biblioteca, que mensalmente promove o contacto e a visita dos utentes dos lares concelhios a este equipamento municipal, e foi desta de interação que, como referiu Graça Silva, saiu a constatação que também a biblioteca tem de sair e ir ao encontro do espaço das IPSS. Muito bem. Nós costumamos dizer aqui que os mais novos precisam de ler, mas os mais, mas os mais velhos também. E se um cão ou um gato podem ser uma excelente companhia, um livro também o é, claro, para sim. Todas as idades. E então as pessoas na terceira idade, que têm obviamente mais disponibilidade de tempo, aí podem fazer aquilo que quando estavam a trabalhar, não muitas podia. Vezes gostariam de fazer, que é o que me acontece agora a mim, mas não tenho tanto tempo para ler quanto gostaria. E portanto estas pessoas podem agora usufruir a um projeto muito interessante este. Pois passamos já então às notícias do Secundário em Movimento acerca do plano de atividades da escola secundária e do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Vamos aqui destacar que foram várias as atividades dinamizadas pela turma do 12º ano de Técnico de Informação e Animação Turística num evento que aqui abordámos na altura, denominado de Oliveira Week. Na sessão de abertura foi exibido um vídeo promocional das várias freguesias do concelho, elaborado a partir dos originais realizados pelos alunos. A campanha de sensibilização Oliveira Mais Limpa contou com a participação entusiástica de alguém que já aqui falámos hoje, do Sr. Paulo Marques e de alguns dos seus cães, e que foi muito bem acolhida pela comunidade. A organização do concurso de fotografia e da viagem virtual pelos rios do concelho também decorreu muito bem. O vídeo da viagem virtual ficou muito interessante, porém as condições de visionamento não foram as melhores, reduzindo a projeção que este trabalho merecia. Fica aqui o agradecimento à União de Juntas de Freguesia de Oliveira do Hospital e São Pai de Gramaços, e aos senhores Luís Antero, da Câmara Municipal, Paulo Marques e Fernando Duarte, fotógrafo, pela estreita colaboração nestas atividades. No que respeita às atividades de educação física realizadas na Oliveira Week, os alunos participaram e dinamizaram as atividades dos jogos tradicionais e pad e paper com bastante empenho, dedicação e sentido de responsabilidade, tendo decorrido de forma excepcional. Foi muito interessante e divertido o encontro de gerações que permitiu que crianças do pré-escolar e idosos brincassem juntos. O Dia das Freguesias e dos Sabores decorreu de forma bastante satisfatória, com a participação de várias juntas de freguesia e de produtores e comerciantes de produtos tradicionais. O passeio de pasteleiras realizado no sábado foi um sucesso ao nível da organização, com uma participação bastante significativa. Foram superadas todas as expectativas e objetivos previamente estabelecidos para a aula ao ar livre de Zumba, seguida da segunda edição da Night Run, que teve uma adesão enorme por parte da população, com a presença de mais de 250 participantes de diversas localidades, o que fez com que a relevância do evento ficasse ainda mais evidente. É importante realçar os comentários positivos recebidos após o evento, que elevam e dignificam o trabalho realizado coletivamente, pois trouxe a certeza de que foi superada a principal dificuldade inicial, a inexperiência na organização de eventos. A todos os que participaram e ou contribuíram, direto ou indiretamente, ficam os agradecimentos de todos os professores e alunos do 12º ano de Técnico de Informação e Animação Turística. Passamos às notícias da Biblioteca Escolar, cedidas pela professora Graça Brito. No dia 6 de maio, decorreu a fase distrital do Concurso Nacional de Leitura, organizada pela Biblioteca Municipal de Arganil, nas bonitas instalações da antiga cerâmica arganilense. O grupamento de escolas de Oliveira do Hospital foi representado por 16 alunos que participaram nas diversas eliminatórias para o terceiro ciclo e para o ensino secundário. Foi com muito orgulho que vimos a Beatriz Anselmo, do 7º B, ser a grande vencedora do terceiro ciclo. Parabéns e muitas felicidades à Beatriz, que irá representar todo o Distrito de Coimbra na fase nacional desta competição. O autor mais lido durante o ano letivo na nossa biblioteca, Dr. Vasco de Campos, foi Eça de Queiroz com a sua obra Os Maias. Sobre o autor, José Maria Eça de Queiroz nasceu na Póvoa de Varzim em 25 de novembro de 1845. Estudante em Coimbra, na Faculdade de Direito, juntou-se ao famoso grupo académico da Escola de Coimbra, que em 1865 se insurgiu contra o grupo de escritores de Lisboa. Terminou o curso em 1866 e fixou-se em Lisboa, exercendo simultaneamente advocacia e jornalismo. Em 1869 assistiu à inauguração do Canal do Suez, viajou pela Palestina e daí recolheu variada informação que usou na sua criação literária, nomeadamente nas obras O Egito e A Relíquia. Por influência do seu companheiro e amigo universitário Antero de Quental, entregou-se ao estudo de Proudhon e aderiu ao grupo do Cenáculo. Em 1870 tomou parte ativa nas conferências do Casino e iniciou, juntamente com Ramalho Ortigão, a publicação dos folhetins de As Farpas. Decidiu entrar para o serviço diplomático e foi administrador do Conselho de Leiria. Foi na cidade do Lis que elaborou O Crime do Padre Amaro. Em 1873 é nomeado cônsul em Havana, Cuba. 2 anos mais tarde foi transferido para a Inglaterra, onde residiu até 1878. Foi em terras britânicas que iniciou a escrita do Primo Basílio e começou a arquitetar os maias, o mandarim e a relíquia. Em 1888 foi com alegria transferido para o consulado de Paris. Publica Os Maias e chega a publicar na imprensa correspondência de Fradique Mendes e a ilustre Casa de Ramires. Nos últimos anos escreveu para a imprensa periódica, fundando e dirigindo a revista Portugal. Sempre que vinha a Portugal, reunia em jantares com o grupo de vencidos da vida os acérrimos defensores do realismo que sentiram falhar em todos os seus propósitos. Morreu em Paris em 1900. Eça de Queiroz é, sem dúvida, um dos grandes escritores portugueses. Convidamos todos os nossos ouvintes a lerem ou relerem a obra queirosiana. Estamos já a terminar o programa Secundário em Movimento de hoje. Recordo-lhe que ele é da responsabilidade do Clube de Jornalismo do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Inês Brás, Raquel Paixão, Carolina Soares, Mariana Turgal, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Pedro Oliveira. Despedimo-nos até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela sua atenção. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet, I could be hyper, I could be back, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the door? So I tried it, little Freddy. I've got an answer to mine.